Salvador, total 9907, fui aliás, saindo com 30. Sente total, informe 3, checado final, modelo. 907. Baixar travado total 9907. Livre pouso, vento 180 graus, 5 nós, pista 210, total 9907. Tem livre pouso total, com 1013. Rio ativo. Total no solo 5-4, livre direita até o pátio de carga na minha escuta. Direita, pátio de carga na sua escuta, total. Oi, Salvador, boa noite, estou na 3178, baixou e travou. 3178, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 5 nós. Livre pouso na Delta 3178. Salvador, boa noite, gol no 604. Ativo, autorizado, tropa de carga. Salvador, boa noite, gol no 604, sinta bravo. 604 para Fortaleza, no nível 370, aguarde cópia. pista 3305, né, informação Bravo. É 330 Recife. E 330 Recife, aguarde copy, cheque equipamento, transmissão muito baixa, chato. Ok, vamos lá. 3305, a gente tá bravo, 330 Recife. Ok, aguarde copy na escuta, 330. Guarda. 3178, sala 57, direita, táxi Alfa e Juliette, portão 7, na minha escuta. Alfa Juliette no 7, na sua escuta, 3178. Salvador Tower, boa noite, Argentina, 1910, final approach, runway 10. Roger, Argentina, 1910, cleared to land runway 10. Wind is 170 degrees, 5 knots. Midland, runway 10, Argentina, 1910. Salvador, boa noite, é o 3595. 5515, avistado final, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 5515, está no localizador, informando que tem uma aeronave na nossa frente ainda, acreditamos que seja a número 1 para o pouso. Nós estamos com o número 2 aqui. Afirmativo, conforme a instrução, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 5515. Please confirm for Argentina 1910, QNH 1013. Affirmative, 1013. Roger, Argentina 1910. Argentina 1910 on the ground at 01. Leave to the right and taxi Alpha and Juliet to gate 10. Say again, please, to Argentina 1910. on the ground at 01, taxi to the right and taxi via Alpha and Juliet gate 10, maintain this frequency. Taxi to the right, then Alpha to gate 10, Argentina 19010, and we'll remain on this frequency. Affirmative, car ready, you are clear to taxi in my frequency. Please confirm. You clear to taxi in my frequency. Roger, we'll remain on this frequency, Argentina 19010. 5-5-5 de pouso, vento 180 graus, 5 nós. 5-5 da 5. Rodolfo, boa noite, Azul 4006. 4006, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso avistado na final. Aguardando, obrigado. Gol 604, pronta a cópia? Siga na escuta. Autorizado para Fortaleza 370, nível na Pesumi 19. Decola com curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. Aciona 5173 e o controle 19.35. 70 autorizado Fortaleza, Pesolo 19, decola com curva esquerda Momo Frote. Aciona 5173 e o controle 1995. Ok, controle 1935, ok? 1935, certo. Chama para o puxo acionar. Valeu, obrigado. Então, 3305, pronto a cópia? Pronto a cópia. Autorizado para Recife, nível 330 na Perusque 58. Decola curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5401, controle 19, decimal 35. Autorizado 330 para Recife, via Perusque 58. Decola com curva esquerda após Puca, Aracaju, saída 5401 no transponder, 119.35, controle está 3305. Correto, chame para o puxo acionar. Argentina 1910. Go ahead, 1910. Alpha, Juliet, and 10 position. Position 10, 1-0. Via Alpha and Juliet. Affirmative, Alpha and Juliet, gate 1-0. Alpha, Juliet, and gate 1-0. Argentina 1910. Flip 5515, solo 04, linha direita, Alfa e Juliette para a área remota na minha escuta. Alfa, Juliette na sua escuta, para a remota, senhor, 5515. Azul 4006, livre pouso, vento 180 graus, 5 nós, pista 1-0. Depois, pista 1-0, estou abaixando travada, Azul 4006. Prossiga. Só confirma a saída para Maceió. Maceió prevista é a Puca, transição Aracaju. Puca Aracaju, valeu. A Azul 4006 no solo aos 07, táxi à direita. Alfa e chameante da Juliette, ok? Não me escuta. Direita Alfa, chameante da Juliette, táxi à direita. Boa noite, Gol no 073, estabilizado o localizador. Sente o Gol 1076. Reposto 3, checado final, pista no 0. Passará. Centro, embaixo checado, está escrito a partida com 1076. Repouso 076, o vento 180 graus, 5 nós, pistão no 0. 76. Só o Torre, o Uno 604, portão 2, PXB, questionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chamarei. Próximo da Juliette, Azul 406. Sim, o Azul mantém a posição, aguardando definição aqui da infraero, deve ocupar a posição que o Gol está liberando agora, vou só aguardar a confirmação. Aqui está aguardando antes da Juliette, Azul 406. O estacionamento está 3305 no 6. Em meia dúzia, está autorizado, chama para o táxi. Que o Azul 4006 pode prosseguir em frente até a Índia, aí aguarda o recuo da aeronave da Gol, quando a Índia estiver liberada pode ingressar para o 2. Que até a Índia aguardando a liberação, depois consegue para o 2, Azul 4006. 076, solo 12, livre à direita, táxi Alfa e chame antes da Juliette, na minha escuta. Tá maravilha. Alterna Natal, 47 a bordo. Liga o táxi via Juliette, Alfa até o ponto de espera. Chama ponto de decolagem no ponto de espera 3305. Juliette, Alfa, ponto de espera, vai chamar ponto de decolagem, ponto de espera 3305. Táxi, o Gol no 60489 no POB, 3h43, alterna São Luís. Gente, aguarde para o táxi. Guarda. Europa, Ciro, Esporte. Salvador. Boa noite, é o Rio 9647. Adoro a noite, Europa, Ciro e Fora. 647, para Guarulhos 300 nível, aguarde cópia. Adoro Europa, Ciro e Fora. Gol 076, está autorizado táxi à direita, correção, gol 604, táxi à direita, segue a aeronave da TAM, chama no ponto de espera, pronto. Ok, direita, é, aguarda o TAM, passar no meu lado aqui e chama no ponto de espera, 604. Antes da Juliette, gol 076. Que o 076 pode ingressar aí na Juliette, portão 1, observando a saída da aeronave da companhia da faixa de antidono. Juliette, portão 1, observando, gol no 076. Yutan 3305, ponto de perdão no 0. Autorizado a linha de decolar, vento 1 no 80 graus, 5 nós. Autorizado a linha de decolar, está 3305.